Fala 0999, decolagem automation, controle do exército de uma noite. Estamos Sul, Salvador 70, 118, 2995. 0012, autorizado o comando procedimento INDS-SE. Da pistola 0, autorizado. Para tratamento do campo, como foi o instalador total, 118 do São Márcio. Estamos agora no final longo de 10 minutos, ok? takeoff. Runway 10 and 08 to degrees 109. which is now 85, to Canada 125.45. velocidade com 10 nós, você pode se manter e pode parar no sol. Chega na baia, vamos pegar aqui, galera. localização do Estação de Armazura chegar até a Domeliona. Estação de Estação de Armazura chegar até a Domeliona.